Vem assim, ó. Quando você some assim, queria não pensar que vai voltar. Prefiro encarar que seja o fim. Prefiro que não volte a me encontrar. Queria que não fosse como é. Nem sei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Ô Fernando, canta forte, é. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, Andrão, ou vá embora e não volte mais. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, me leva a sério, ou vá embora e não volte mais. Essa aqui, ó. Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto canção a mais pra você. E aí? Mas tem que ser assim, vai ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, daria muitas voltas, mas ia encontrar você. Eu confesso que na hora duvidei, lembrei de tantas vezes que eu acreditei, mas não dava certo, não era pra acontecer. Foi só você chegar pra me convencer que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer. Foi só você me olhar que eu me apaixonei. Esse é o grande amor, eu sempre sonhei. Vou te amar, pra sempre vou te amar. Quero seu carinho e sua boca pra beijar. sempre vou te amar. Tudo que eu preciso, só você pode me dar. Um dia uma cigana leu a minha mão.